sombra do meu ser eu clamo, com palavras que o vento não traz. Teu amor me rodeia, eu sei, mas meu coração se esconde demais. Ó Senhor, escuta meu lamento, minhas fraquezas, minhas dores. Teu temor se torna meu sustento, renova em mim tuas cores. Que sou eu, Senhor, para ser puro? O que é o homem para ser justo? Em ti confio, em ti me seguro. Tua graça me faz ver o futuro. Não deixe que a vaidade me case, nem que a dor me faça sucumbir. Em tua luz desejo renascer, e em teus braços eu quero me faz ver o futuro. Ó Senhor, tua voz é minha paz, nas tempestades és meu abrigo. Dá-me a força para continuar, e em tua verdade sou eu, Senhor, para ser puro. O que é o homem para ser justo? Em ti confio, em ti me seguro. Tua graça me faz ver. Quero estar nas sombras do meu coração. Teu amor é luz, é meu lar, e em ti encontro a redenção.